Aonde tiver 10, cabe 10. Onde cabe 20, é 20. A casa não foi assim, dividido não, foi tudo coletivo. Se chegar a 20 pessoas, vai vir os 20 por quarto. Ninguém pode falar, esse é meu. Tá. É tudo coletivo. Toda a propriedade. A cozinha é coletiva, tudo. Tudo é coletivo. Você via quantos andares? São 15 andares. Ah, 15 andares. 8 apartamentos por andar. Ah.